cosas fantasías, pues no son muerte y tu mar. Profundicé en últimas días, te amo. Recomeçar as nossas vidas. Escute o que eu vou dizer. Estou aqui pra te amar. Ponto final.